Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos a queimar. Tem que começar com a voz do Batman, na verdade, né, mano? Isto. Como é que o cara fez na última live? A voz do demônio. Acho, eu não entendo essa voz. Essa voz aí do Batman que inventaram aí pros filmes, né, mano? Disseram que o Batman é rouco, não sei o quê. Existe isso aí, ô Bruno, nas revistas e tudo. Que o Batman modifica a voz dele, ou não? Que o Batman é rouco, é? Rapaz, até agora aí não saiu uma revista que tinha som, né? Mas aí vai dar a imaginação do nego aí. Mas não tem aquelas revistas que vem um audiodrama, né? Não sei o quê, que. Ai, vamos ver aqui como é que é a voz do Batman. É por isso que elas estão morrendo, mano. Os caras não botaram o som nas bichas, mano. É, por isso que as revistas não vendem mais. Denúncia do Bruno aí, mano. O Bruno já chegou com denúncia, hein? Revista sem som. Cadê o áudio? Mas eu acho que aquela animação dos anos 90 não tinha isso não, viu? De o Batman modificar a voz lá. Pra mim era a mesma voz, viu? Daquele série animada, né? Foi não? Era roubado porque a voz do dublador do Batman já era muito louca, normal, né? A voz onda toda... toda doidona, né, lá. Mas era massa, mas a voz dele era massa ali. Mas teve o... o Bruno aí sabe, né? Teve o dossiêzão ali, né? Que veio várias... Inclusive, a turma tem que trazer o Márcio Seixas ali pra gravar. Mano. O Márciozão ali é massa. Ali. O Márciozão ali... Márcio é um dos caras, assim, da voz mais massa. Vixe, tá dando eco de novo aí. Foi o melhor reality show que teve, aquele expose do Márcio Seixas, viu, macho? Ali, não sei porque acabou, mano. Eu ficaria que acabou, porque acabou mesmo, né? Que... O cara nunca mais viu nenhum episódio desse bicho aí, né? Acabou mesmo ali, mano. Mas o negócio ali da voz do Batman ali, realmente não... A galera não sabe explicar direito não, né? O Christian Bale ali, do Batman Begins, que inventou isso aí, né? Ou foi ele ou foi outro cara que inventou isso aí? Rapaz, eu não me lembro do George Clooney fazer voz diferente, não, pelo menos, né? Os antigão dos anos 90. Achou o Christian Bale que inventou isso aí. É isso aí que eu ia perguntar, porque o Batman, né? A gente, pelo menos o do Michael Keaton, a gente assistia dublado, né? Aí realmente o original. Nunca peguei pra assistir, mas quer dizer que o Michael Keaton falava normal, né? O bicho todo. Ah, normal, mano. É, mano. Ele não falava lá, eu sou a vingança, não, que nem o Batman Vampiro aí que tá. Eu acho que o pessoal gostou desse trailer que teve, mas só por causa dessa frase, mano. Eu sou a vingança. Aí o pessoal deu uma animada, né? Mas eu tava vendo ali no Pânico, né? Pânico na rádio. Eu assisto, né? De vez em quando aí, né? O cara ficar inteirado aí. Intelectual, né? Ouvindo rádio. Não é? E aí, mano, ficou teve um dos participantes. Ficou mudo, hein? Problemas técnicos. Ficou mudo? Ficou mudo, alô. Alô. Tá melhorando. Alô, ficou mudo. Ficou normal. O pessoal aqui tá reclamando. Joel mudo. Joel com eco. Ixi. Ecozão. Cadê? Voltou minha voz ou não? Tá normal? Voltou. Saiu de novo, já veio. É mau contato, mano, não? Eu acho que é por causa do delay aí, tá? Mas tá normal agora. Tá normal agora? E agora? Agora tá. Vai, fala rápido aí. Então, mano, eu tava assistindo Pânico, né? Aí os caras estavam lá, né? Aí um dos participantes falou assim, não, agora eu vou imitar o Lula. Agora eu vou imitar o Bolsonaro. Aí ele disse assim, não, mas uma das minhas melhores imitações é o do Michael Douglas. Aí só o melhor é a porra, mano. Ah, o Emílio, a senhora porra mesmo. A galera só assiste o Michael Douglas ali dublado, mano. Tem esse negócio. Sabe nem quem é, né, a voz dele? Não é, mano. É a mesma coisa ali com os Batmans, mano. Ali os caras, não, mas é porque tem o Michael Keaton legendado. Quem é que assistiu o Michael Keaton legendado, mano? Tu é doido, hein, mano? O cara sabe nem quem é a voz do cara, mano. Agora, naquela época eu não tinha nem a fita, né, mano, na locadora legendada, só a dublada mesmo, né? Era, mas o cara ia alugar, mano, o Batmanzão retorno ali, o cara te entregava logo o dubladão ali, com a faixa zona assim, né, dublado, e o cara lá assistindo, né, e tal. Mas tipo assim, né, nesse trailer aí, mano, do Batman, The Batman agora, né, o nome do filme, porque antes, né, do lá no Christopher Nolan lá, eles tinham essa marmota aí, mas essa esculhambação aí, de ficar escondendo os nomes dos caras, mas eu não sei que diabo é isso não, mano. O que é que tu acha disso aí, Bruno? Porque os caras, ao invés de botar o nome assim, ó, Batman 2, Batman 3, aí faz assim, ó, o Cavaleiro das Trevas, o nome do filme é o Cavaleiro das Trevas, mas bota logo Batman, Batman 2 ali, Batman 3, Batman 4. Os caras, não, aqui é o Cavaleiro das Trevas, o meu filme ali. O que é que tu acha disso aí, Bruno? Eu acho que deveria voltar, mano, achar a numeração dos filmes, mano, ali, mano. Foi por causa da porra do Harry Potter. Agora mano. Harry ficou Potter mudo ali, mano. Alô, alô, mudo de novo. Tá mudo de novo. Eu acho que tá com algum problema na conexão, né, não, João? Porque tá meio falhando, assim. Eu não sei pra aqui. Quem tá ouvindo, mano. Pra quem tá ouvindo, tá normal aí o som ou tá indo e voltando a voz do Joel? Vocês aí no chat. Mim, tá pra mim tá normal a de vocês aí. O Icaro um Michael. Icaro Michael, um FPS. Vamos ver aqui, peraí. Vamos entrar e sair de novo aqui no Skype. Vamos ver. É de sair, né? Agora eu tô sozinho aqui, posso xingar todo mundo, ninguém vai ouvir. Vamos voltar aqui. Voltando. Cadê o Skype, menino? Bora, menino. Cadê? Ingressar. O Deporto do Batman, os dois, pau a pau. Não, o Christian Bale depois do Batman. É. E o Robert Pattinson depois do Crepúsculo. Comparar os dois, as duas maiores atuações aí. Aí o Christian Bale, olha os prêmios Christian Bale. Melhor ator coadjuvante, o Oscar. Né? Aí, melhor ator, tudo melhor ator. Melhor ator em comédia, não sei o quê. Olha os prêmios do Robert Pattinson aí, que é muito melhor, macho. 2010, melhor beijo. Aí King sim. Choice Awards, melhor beijo na boca. Melhor aí, luta. Prêmiozão, macho, aí, mano. Melhor luta, garoto. Peraí, mano. Oi, melhor, mas... A saga que Crepúsculo Eclipse. Esse, Crepúsculo Eclipse e o Crepúsculo normal, melhor luta. E também ganhou o Garoto Mais Sexy. Aí não dá pra competir. Qual competição isso aí? Qual foi a competição? É porque o. Foi Teen Choice Awards, né? Deve ser aqueles prêmios de. Agora, peraí, eu tenho uma pergunta valendo aqui, sério, pra vocês e pra os ouvintes. Vocês estão me ouvindo agora aí? Agora normalizou. Ah, tá. É o seguinte, o Christian Bale ganhou prêmios da Academia de Cinema, né? Só que o Patterson ganhou prêmios do público adolescente. Aí que tá, quem é que sustenta a indústria do cinema? É o crítico... É a turma adolescente que assiste os filmes de herói? Pois é, macho. É os adolescentes mesmo. Agora tu vai ver, mano. Tu vai ver, macho, agora as mulheradas tudinha vão lá pra ver o Batman sem camisa, macho, agora. Finalmente o cara vai poder assistir um filme do Batman e levar a namorada. Olha aí. É, macho. Mas tu imagina o seguinte, macho. Chega o Christian Bale, né? Christian Bale lá. Aí diz assim... Eu ganhei o Oscar, né, bichão? Sou ali o fodão ali e tal. Aí chega ali o Robert Pattinsonzão e diz assim, macho, eu ganhei, foi o prêmio do melhor beijo de 2019, macho. Tu é doido, mano? Macho, quem é que a menina vai ficar apaixonada, mano? É pelo é bicho ali, mano. Pelo Robert Pattinsonzão, mano. Robert Pattinson ali vai pegar um público que o Batman... É porque assim, mano, o cara que é fãzão do Batman... O Batman nunca pegou, né? O Batman, o cara vai assistir o Batman de todo jeito, mano. Que é a gente, é o Giovanni lá, mano. O filme pode ser uma merda, o cara vai assistir. É, porém, mano. Macho, as meninas tava... vão assistir por causa dele, mano. Então tá certo isso aí. O Samuel tava chorando lá no grupo, né? Não sei o quê. O Batman ali do Pattinson vai ser mó paia, não sei o quê. Macho, tu é doido, né, mancho? Vai falaram atrair ali o público. Quer malhar, né? Macho, o primeiro... Macho, tenha certeza aqui, mano. Vamos bater aqui na mesa aqui agora. O primeiro cara que vai estar tá lá na primeira fila lá, mano. No primeiro lugar vai ser o Samuel, mano, comprando ingresso. Com certeza, é. O Batman. A gente vai fazer um story do Samuel lá na frente da fila, disfarçada. Exatamente. É, quem for de Fortaleza, filma aí o Samuel na fila, lá escondido, né? Vai com tá. Certeza ele vai com a camisa do Crepúsculo, certeza. Velho. Vai. Ah, inclusive, certeza. Uma curiosidade aqui, uma informação importante. É, uma amiga minha me disse que o novo livro do Crepúsculo, a continuação da saga, saiu mês passado. Aí. Foi, não? Foi, teve a continuação. É, mas se, não faço ideia te... do que se trata, mas teve. O Robert Pattinson aí, bicho, tá ficando famoso, né? E provavelmente aí com o próximo filme aí do Batman, do Robert Pattinson, né? Ele vai ficar mais famoso ainda, mano. Se os caras forem mas... chamar ele pro Crepúsculo, mano, será que ele vai aceitar de novo, hein, mano? Ah, mas bota aí, mano. Só pra cair aqui uns milhões na minha conta aí, mano. Não, mas é até uma boa pergunta, porque assim, você pode até pensar, o Robert Pattinson pode ser o Batman, né? Ele foi contratado pra isso. Mas o Ben Affleck, ele pode ser o novo Edward? Isso é uma pergunta boa, porque... Ele poderia ser o Edward... O Edward mais velho, né, assim, o... É, mano, o Edward 50 aí. Imagina porque aí. Porque ali, macho, a mulherada, mano, gosta... Tá que puto, né? Ah, bicho, pegou minha vaga, eu vou pegar dele agora. Aí, macho, ele pode fazer o Edward velho, né, macho? Ali o Edward ali, porque a mulherada ali gosta do cinquentão, né, ali o... Ah, o cara é um vampiro, gente bozão, mano. Como é que ele envelhece, mano? É mesmo, o sol, né? O cara é acabado pela vida. O cara tá acabado. É, mas é isso aí. O cara bota uma foto do Edward vampiro normal aí. Edward vampiro depois de casado, né? Os caras todos acabados. O Pedro Luna falou aqui, abre aspas, amiga minha, né, Neto? Sei. Esses baitolas não perdem uma, mano. O Igor Dreamer falou aqui, ó, Crepúsculo Reloaded. Cadê o sobre do Manel? A gente ligou pro Manel aqui, manche, e até agora ele não atendeu, hein? Estamos, né, preocupados aí com o Manel, né, e tal. Inclusive, se você tá em alguma happy hour, né, aqui em Fortaleza, e vê ele lá, bata uma foto e mande pra gente. É, vamos ligar pro Manel aqui, rapidinho aqui. Pegar ao vivo. É, exatamente. Porque ele denúncia disse assim, aqui, ó. Viu? O Joel saiu da live, só pra não, denunciar. Não, eu saí da live não, eu saí do... É porque a minha webcam travou, mas aí eu fiquei paradão ali fazendo uma careta. Não, tira essa câmera aí, véio, que é melhor tirar, velho. Tem várias pessoas que dizendo, volta Joel porque ele é feio assim mesmo. Só botar a foto aí. O Joel disse travado, só ia voltar aí, se tivesse super chat, né? Aí. Exatamente. Inclusive. Super chat. Inclusive, muita gente ali tava me mandando ali uma dúvida, né? Ei, mas quando é que tá saindo a live? Mano? Diabo é isso? Mas toda terça e toda sexta, às 22 horas, tem live aqui no canal do Azila, né? Toda terça e toda sexta, porque a galera tava dizendo, mano, que... Ei, mas eu não tô recebendo aqui os avisos do YouTube, não, mano, diabo é isso aí, mano? YouTube ali sabotando o cara, mano, não sei o quê. Aí eu digo, macho, é só tu botar na cabeça, mano, que é toda terça e toda sexta, 22 horas, hein? Terça e bota sexta, 22. Bota no alarme do celular, mano. Programa aí. Exatamente. Agora o alarme do celular, mano. Pedro Mas Luna. Também se você deixar o like aí, mano, aparece, mano. Toda hora a notificação aí. Exatamente, deixa o like, dá aí. O like aí. Inclusive tem 24... Aliás, tem 24 pessoas e só 19 likes, hein? Denúncia, hein? Denúncia aí. Denúncia. Deixa o like aí, mano. Você que tá assim. Várias pessoas aqui botando hashtag minha pomba. Não sei porquê, os caras aleatórios, mano. Deixa eu ver aqui. Danilão, porque minha pomba é a melhor. Aí dentro. O que é que os caras estão botando minha pomba, velho? Só porque... Será que é porque lançaram aqui um novo sticker da pombazinha aqui do youtuber, né? Agora tem no YouTube a pombazinha. O Koala tá me confundindo com o Gaveta lá do Jovem Nerd. Já várias pessoas falaram isso, ó. Diz que eu sou do Jovem Nerd pra atrair gente aí. Porra, mas se tivesse que era pra ter feito o thumb, mano. Participação especial do Gaveta. Aí o cara... Só que o cara bota Gaveta com dois T's, né? Pra confundir a galera. O cara todo pilantra. Gaveta pirata, né? Pois é, mas o que foi que vocês acharam aí desse trailerzão aí do Batman do Robert Pattinson? Mas eu acho que assim, o trailer surpreendeu muita gente que não tava esperando muita coisa. O pessoal tava muito assim, que tava reclamando antes que o Robert Pattinson não queria malhar pra ser Batman, né? Aí já tava todo mundo puto. Mas quando viram aí o trailer todo sombrio lá, o charada muito louco, psicopata aí, matando todo mundo. Aí viu também, só porque o Doide falou assim, eu sou a vingança. Aí pronto. Já ganhou a negada já. Eita, meu Deus, só vingança. Porque nunca. Parece que esse Batman aí vai ser o Batman no começo de carreira, né? O negócio desse aí. Que é o bicho tá meio magro, né? O cara toda vida. Vê o cara meio magro, já pensa que era porque secão, é o início, né? Porque ele vai enfrentar. Mas já falaram que não vai ter a origem dele, só vai ser tipo o ano 2 já. É como se ele tivesse realmente começo de carreira, tá, mas no... a gente não vai ficar vendo o pai dele morrendo, não, que já deu, né? Como é, o começo da carreira dele, mas já tá indo, né? Já tá na Shiba, né? Ele ali, no meio ali da galera, só... né, e tal. Mas ali, macho, os caras vão botar o charadazão ali, né, no filme ali, né? O vilão vai ser o charada ali. Pode ser que seja outro vilão ter... também, né? A gente não sabe ali Bruno, como é que vai ser. Chegaram a cogitar o Jim Carrey no papel. De novo, né? Mas depois que eu vi que naquele filme do Jim Carrey, o cara lá, o Duas Caras, eu não lembro quem foi o ator, mas... Ele era um ator famoso também. O Tommy Lee Jones. Ele, é o cara do ele perímetro. Ficou puto com o Jim Carrey. Tommy Lee Jones chegou lá e, em Gotham City, né? Bora, faz um perímetro aí de 10 km aí pra lá, pra cá, não sei o quê. E os caras sem entender nada, né? Mas tu é o Duas Caras, mano. Ele, não. Tommy Lee Jones ficou puto, mano. A piada do perímetro é meio forçada, viu? Mas quem entender a piada do perímetro aí, deixa nos comentários. A piada do perímetro. Mas a gente já fez essa piada, não foi não? Em outro cast, mano, ali, no piada não do perímetro. Ou foi no grupo, né, do WhatsApp, né? Sei lá. Eu sei que no grupo, certeza, né? A gente falou isso daí. Mas o Jim Carreyzão ali tava massa ali, mas como charadazão aí. O Bruno aí ficou puto aí quando viu o charada do Jim Carreyzão. Não, mano. O ator lá, dos caras, ele tinha ficado puto, mano. Ficar puto com esse doido. Acho que ele faz muita palhaçada, não sei. Mas nesse filme do Batman aí tem pelo menos 3 vilões, né? Tem um pinguim aí também, pelo... Mulher-gato, tá, né? Todo maquiado lá, né? É a Mulher-gato também. Mas a Mulher-gato acho que não vai ser vilã, não. Vai ser só um bichinho mesmo. Macho, eu acho que um dos caras ali que ficou mais perfeito ali na caracterização ali do... De todos os filmes de herói ali, né, mas tal. Eu acho que foi o Danny DeVito como Pinguim, mano. Pinguazão ali dele ali. Ficou muito massa, mas tu é doido, mano. O cara nasceu para o papel, né? Não, mas... Esse merecia voltar, viu, isso aí. O Danny DeVito ali ficou massa. E também outro ali que ficou perfeito foi o como é que é o nome dele? O John Leguizamo como violador no Spawn, né? Ali ficou massa também. O Sledgehammer tá falando aqui, ó. A frase clássica dos personagens do Tommy Lee Jones é essa mesmo, fechinho perímetro. Aí, os caras pegaram ali a piada. Os caras entendem, né? Mas de cinema aí. Os caras sabem. Mas eu não sei se você assistiu esse evento da DC ou viram só o trailer depois aí. Não, assisti. Porque no evento eles. Só o trailer. Porque o evento eles deixaram claro que esse Batman aí não vai estar no mesmo universo dos filmes. Vai ser um universo paralelo, né? Então. Ei, agora. Pra quem tá na dúvida aí. Uma pergunta também que muita gente faz, Bruno. Esse Batman aí vai ser do mesmo universo do Coringa ou não? Não, vai ser diferente também. É isso aí que a galera ficou questionando isso daí, né? Porque, mas será que ele vai aparecer o Joaquinzão ali, não sei o que e tal? É. E a galera quer, né, mano? Queria que ele aparecesse, né, e tal. Aí disseram que não ia ter. Aí disseram que ia ter um filme com Leonardo DiCaprio como Coringa também. Caralho. Não, aí já os caras são. Putaria, já. Leonardo DiCaprio. Que tem a ver? Não, mas quem que tem que ser o Coringa, macho? É aquele Duende Verde lá do Homem-Aranha, mano. Aquele bicho é perfeito, o doidão lá, mano. William Defoe, né? Defoe. Que o bicho é feio aquele demais. Aquele bicho maquiado, mano. Bicho... Cara do Coringa, mano. Acha aquele bicho é feio demais, mas tu é doido, mano. O cara chega assim. Aliás, mano. Tem uma. É doido, tem uma contradição meio grande aí, viu? É. O cara lá, o Robert Pattinson, falou que a inspiração da voz do Batman que ele teve pro trailer foi baseado no Duende Verde do Willem Dafoe. Que é mó pai, mas eu não entendi muito bem essa. Tem dizendo isso aí. É massa, né? Não, mano. O duendezão ali do William Duende Verde Dafoe. Era. Quando eu vi ele como Duende Verde, eu pensei que ia ser uma merda o filme, mas o cara superou, mano. O Koala tá dizendo aqui, ei, gaveta, é de Toazila. Pedro Luna. Leonardo DiCaprio é a minha pomba de aveia. Tiago Carvalho, bota o Manel aí como Coringa que dá certo aí. Mas aí, mano, o Coringa no Manel, né? Ia ser uma versão diferente, porque ia ser o Coringa alcoolizado, né? E tal ali. Tombando ali com as carretas, né? Ele com o Coringa com aquela carreta ali do filme do Nolan. Se fosse o Manel ali, mano, tinha tombado ali, não precisava nem de Batman ali, mano. Naquela hora aí. Quem assistiu ali as lives do Manel do Euro Truck Simulator sabe aí que o Manel é um grande dirigidor aí de caminhões aí. A maior loucura que eu acho, mano, é um cara que é alcoólatra crônico, mano, tentar a carreira de caminhoneiro, mano. Como é que pode? Se não bastasse o cara beber direto, ele vai transportar, né, coisas perigosas e ainda vai tomar drogas pra se manter acordado por mais tempo. O Gabriel Parabéns, Souza né? Falou aqui que... Ia ser massa se rolasse uma referência ao Coringa nesse novo filme aí. Ia ser massa mesmo ali. Coringa do Joaquinzão mas ali, o pior, né, mano, que o Coringa do Joaquim, mano, vocês acham que ele tinha quantos anos mais ou menos? Eu acho que ele tinha mais ou menos quase 50 anos no filme, né? E o Batman tinha 10 lá. O bicho até que tá muito velho, pra ser. Oxi, Maria, tem mano, 50 no filme. Todo acabado. Eu acho. É, mano. Ah, o Coringa não usa maquiagem, mano. Não daria pra disfarçar, não, ali e tal. Desculpa da maquiagem. Não, eu acho massa a galera dizendo aí que o. Não, Coringa do Joaquim Fênix nunca apareceria no filme aí do Pattinsonzão aí. Aí por quê? Ah, porque o Coringa do Joaquim é muito velho. Não dá pra aparecer não, não sei o quê. É o macho aí, mancho. Mas é filme, mano, não é vida real não, mano. E outra coisa, mancho, é aquele Coringa ali do... do Jack Nicholson lá, do filme do Michael Keaton. Foi ele que, na história do filme, né? Foi ele que matou os pais do Batman, né? Na história nada a ver, né, mano? Ele matou ali os pais do Batman. Ele tinha, mancho, uns 35 anos por baixo ali naquela cena ali do filme. Mancho, e o cara ficou veão, mancho, e lutou com o Michael Keaton, mano. Ali, o cara pode botar também, mano, Joaquinzão ali pra lutar com o Pattinson. É porque ali, era mano. Outros tempos, mano, os filmes dos anos 80, mano. Todos os adolescentes tinham mais de 25 anos, mano. Ah, agora e o Michael Keaton já tinha cara de acabado já ali no Batman também, né? Não é, mano. O bicho era meio careca, mano. Já veio isso aí, mano. Todo calvo. Bicho, todo carecão, mano. Ali, mas quando botaram ali o Val Kilmer aí, foi que desandou tudo mesmo. O Val Kilmer ali. Vamos botar o Val Kilmer aqui. Foi foda mesmo. É, vocês acharam putaria o Michael Keaton? Pois bora botar o Val Kilmer pra ver aí. É, doido ali foi putaria. Aquele ali foi foda, viu? E o Batman ali do Coisa também, mas ali do George Clooney, né? Eu me lembro que eu fui assistir essa merda aí no cinema, mano. Eu assisti ali com meu pai, aí, não, mas assisti o Batman. Só porque tinha o Schwarzenegger, né? O cara pensando que ia ser um filme tipo Predador, só que do Batman, né? Ah, mas tem o Schwarzenegger do... com a arma grande na mão já é certeza de sucesso, né? Não é, velho. O cara, bicho, era o Mr. Freeze, mano. Já vê isso aí, véio. E tem uma cena que eles falam Cauabanga, mano. Já vê isso aí, velho. Nada a ver, né? Mas é válido, mano. Toda referência às tartarugas ali tá valendo. O João Martinho tá falando aqui, ó. O Michael Keaton, ele não é careca, não, mas ele só tem as entradas do Vegeta ali. Será que o Michael Keaton, ele ficaria bom como Vegeta no filme do Dragon Ball, hein? Michael Keaton tá aí. O filmezão do Dragon Ball, Michael Keaton. Mas o pior... Nos filmes da DC, vai ter esse filme do Flash aí que vai trazer o Michael Keaton de volta, né? Vai trazer o Ben Affleck. Aí eu acho que vai fazer tipo um reboot que nem foi na crise nas Infinitas Terras aí no seriado, né? Não sei quem foi que assistiu aí, mas vai mudar tudo. Não sei o que é que vai ter depois, né? Se vão trocar os atores, o que é que vai acontecer. Se vai trazer o Ben Affleck de volta mesmo como Batman. Tá meio aberto aí. O Pedro Luna deu uma sugestão boa aqui, ó. Pra vencer o Michael Keaton é só atacar pelos lados. Por quê? Porque ele não consegue virar o pescoço. Boa sugestão aí do... É o Der Bruno. Os caras tudo estrategista, né? Os caras dizendo que o Batman com preparo ganha de qualquer um, né? Mas tá aí o Michael Keaton levando piau, né? Da galera do chat ainda, né? É, Manuel Moura, os caras estão falando mal de ti e tu ainda não entendeu o que é Exposed. Estão achando que tá. Exposed das histórias do Manel, né, velho? Lexus Fury, aumenta o tempo da live, seus fuleiragens aí dentro, né? Ah, uma hora já tá bom, macho, ali, mas que não vai coisar o cara. Não, o cara vai ter que fazer tipo Senhor dos Anéis, mano, ali. Três horas de filme. Fazer ali tipo corte do Zack Snyder, né? Da Liga. Vai ser quatro partes ali, né? Não sei o que e tal. E esse filme do Zack Snyder, mano? O bicho vai ser bom mesmo ou ele tá só enganando o público? Tá. Rapaz, o trailer lá foi só o H, viu? Quase a mesma coisa. Mas se o bicho dizendo tem quatro horas de filme. Tem 4 horas de filme, mas deve ter algumas coisas diferentes, né? Eu sei que o Darkseid tá lá, mas ele não vai lutar com o pessoal da Liga, vai só aparecer início de carreira, né, o Darkseid. Mas é a mesma coisa. Jovem, né? Agora o que eu acho putaria, macho, eu achei massa esse trailer aí do Batman do Robert Pattinsonzão aí, mano. Os caras dizendo que quebrem as pernas do Zack Snyder. Dark Side do Play 2 aqui. Snyder Cut é minha pomba. Cara, ei, mano, pegar o Darkseid e botar do lado do Thanos ali em qualidade, mas o negócio tá feio, mano. Os gráficos ali. Parece jogo de Play 2 mesmo. É, mas aí é foda, tá, mas os caras comparam logo com o Thanos, mano. Aí é putaria, né? Também. O Thanos ali foi putaria. Sledgehammer tinha que chamar o Thiago Batman pra fazer esse filme usando uma calcinha preta como máscara. Aí, Thiago Batman aí. Thiago Batman tá foragido aí da justiça aí, né? Está desaparecido. Inclusive, se a Polícia Federal estiver ouvindo isso, né? A gente não tem nada a ver com esse maluco aí. Não sabe a identidade secreta dele, né? O Igor Dreamer, sai daí, irmão. Zack Snyder se garante, bicho. É verdade, ele, Zack Snyder, ele é bicho, é massa ali. Zack Snyderzão ali, bicho, é doideira. Zack Snyder é meu pau. João Martinho, esse Batman do Crepúsculo tá igualzinho o Demolidor da Netflix. Ele tá meio parecido mesmo ali. Ou é o Demolidor que tá parecido com o Batman? É uma pegada interessante aí que ele falou. Vocês não acham não? Porque, tipo, o Demolidor, quando veio com esse ar mais real, né? Mais pé no chão, foi um maior sucesso na Netflix. E eu achei, agora que ele falou, eu achei que parecia uma pegada meia Demolidor mesmo. Pois é, ele tá parecido, assim, né? O visual, ele tá parecido mesmo ali. A gente tem que saber dentro do filme, né, mano? Como é que ele vai estar ali, a luta, as cenas de luta, né? Exatamente, tem uma cena de luta lá durante o filme que me pareceu bem aquela cena dura, né, ali, não foi coreografada nem nada, foi só esse bicho esmurrando o cara ali até... É. Porque ali no Demolidor, né, tem esse lance aí dele ser treinado em artes marciais, né, e tudo mais. Aí lá no Batman do Christopher Nolan, do Christian Bale ali, mano, o Batman, ele era um ninja, né? Ele foi treinado pelos ninjas, né? Não sei o que e tal. Aí os caras, é mais aí, foda, o cara ser Batmanzão um ninja, sempre, mano. E faz e faz sentido, mano. O Batman ser um ninja, porque, né? Ele tem todo aquele negócio do stealth ali. E faz sentido mesmo, ele ser um ninja, né? E tudo mais. Só não porque o ninja mata ali, né? O Batman ali não mata, aí o bicho se fudeu nessa. É, mano, mas curiosamente o treinamento do Demolidor não é meio um treinamento ninja também, não, mano? Também. Treinamento ninja ali. É verdade. Ei, mas o Batman do Christian Bale matou, macho. Ele deixou de salvar o House Algum no primeiro filme lá. É meio. Ele falou assim: ó, eu não vou salvar, não, mas também você morre aí também. Aí não é que deu uma matada indiretamente. Não, mas tem uma diferença muito grande, mano. Porque, por exemplo. Não, eu usar um exemplo aqui, mas é muito pesado. Vamos aqui. Vocês falando Batman Ninja, eu imaginando o Batman correndo que nem o Naruto, com os braços pra trás assim. Tem que ter, hein? Se tiver a corrida do Naruto no filme do Pattinson. Ele já é mais ninja do que o Christian Bale. É verdade. Aí tem que ver. É, mas como vocês é que... viram o Robin no filme também? Apareceu? No trailer, quer dizer? Chegaram a ver, né? Apareceu. Eu vi um meme no Instagram, mano, esse do Batman vindo correndo, pegando uma criança. Sai correndo. Eu vi é esse mesmo. É um órfão. Deixa eu ver. É, quer ser meu Robin? Ele aparece, mãe, larga aí. Meu filho, larga. Bicho, que aquilo ali é um órfão em perigo. Aí ele pula em cima do menino. Aí só a mãe, larga meu filho, seu doido. Ó, rima, um superchatzão aqui do Lexus Fury. Que é isso aqui, mano? Iene, japonês isso aí. Caralho, 1.220 ienes, mano. Caralho, doido. Converte aí pra tu ver a paulada aí. Se aumentar o tempo das lives, prometo uns superchats nesse valor aí. Converte ali. Ou até mais. Vamos ver quanto é que tá aqui. Ó, o Gilberlan já converteu aí. R$62. Ih, aí, mano. 60 pila. O cara tá lives rico, viu? 4 horas agora, né? É lives dirigida pelo Zack Snyder mesmo aí, mano. 4 horas de live ali, tá. 4 horas. Ei, mas pra isso vocês estão confiando no Gilberlan. Não sei se é verdade, não. Tem que ter uma confiança. Vai que é 62 centavos, né? E é verdade. Uma vírgula, hein? Tem isso aí. Só então, os matemáticos, 20, né? Cara, Helder Bruno. Denúncia, hein? Estamos sem a música da denúncia aqui hoje. O Emanuel Moura está fazendo lives na Twitch, macho, olha aí, macho. Vagabundo. Bicho pilantra. Vagabundo. O cara tendo que concorrer com os próprios membros, mano. Não é, dois, macho. Tomara que bata o caminhão, estão dizendo aí, né? É. Tomara que o caminhão bata o caminhão. O cara aqui. Igor Dreamer, 4 horas de live sem manteiga nenhuma, hein? Que é pro cara não ficar liso, né? Live do Snyder Cut versão estendida, vida do céu. O filme já é grande, os caras querem uma versão estendida do filme. Até 8 horas, né? O Manoel apareceu no chat aí, ó. O Manoel apareceu. O Manoel é mercenário, o bicho foi converter logo, ó, pra mim. Olha aí, velho. Deixa o malaca, velho. Centavos é não, arroba Lexus Fury aí tem moral aí dentro. Mas participar da live ele não quer, né? É? Bicho que é só ouvir nós, trabalhar aqui é bom, né? E ele perguntou aqui, ó, já no WhatsApp aqui, ó. Cadê a minha parte, mano? Já veio isso. Bicho gaiato, mano, já veio isso, mano. Agora outra coisa ali que eu vi da live ali do Batman ali, mano, do trailerzão, mano, foi a galera chorando, mano, ali, mano. Choga macho, a galera chorou demais, mano. Os caras ali, não sei o que, Robert Pattinson ali tá parecendo emo, Samuel, né, dizendo. Robert Pattinson tá parecendo emo, não sei o que mais lá. É o porquê, mano. Ah, mano, Crepúsculo ali, não sei o que, estragou a carreira do cara. Macho, mas o Crepúsculo... Ele mesmo, mano, o próprio Robert Pattinson ali disse que fez o Crepúsculo por causa de dinheiro, mano. Acho, eu tenho é certeza, mano. Qualquer um que tá aí, mano, no chat e aqui nessa live aqui, mano. Se o cara fosse chamado pra fazer o Edward do Crepúsculo por apenas alguns milhões, mano, o cara ia na hora, mano. Tu é doido, mano. Apenas alguns milhões, né? Ora, se não. Mas esse negócio doido, aí do Batman ser emo, macho, o Batman mesmo nos quadrinhos é emo, mano. O bicho passa o dia na caverna lá e tal, com a cara de solidão, né? Ali. Ouvindo Fresno, então... né? Direto. NX0, né? O Alfred lá, vai lá socializar, macho. Eu, não, macho, ok. Não, mano, no filme ali do... Acho que é no filme ali do Batman versus Super-Homem, né? O Alfred ali, mano, fica jogando ali a Mulher Maravilha em cima do Batman direto, né, mano? Vai lá, não sei o quê. Aí só ela assim, aí o Batman ali, não, mano, não sei o quê, não quero mulher agora, não. Ah, baitoso. Fela da puta. Não, isso aí foi no direto, filme da Liga, mano. Mas o Snyder vai consertar isso, tu vai ver. Aí. O Snyder eu confio. Vai botar ele indo, né? Vai botar ele indo, né? Bem a flexão ali. Tem que ter essa cena, né? É pra isso que o pessoal tá esperando aí o filmezão, né? É. Gabriel Souza, live do Manel na Twitch é meu pau. João Martinho, Fresno, mano, muito final de carreira, se lascar. Fresno, putaria, meu. Os caras putos, ó, porque o cara é emo, mas também não é bagunça, né? Igor Dreamer, esse Batman parece que queima. Na verdade, o Batman que queimava ali era, na verdade, o Batman do George Clooney, né? Ele vive dizendo ali que o Batman era gay, né? Não sei o quê. E o Batman do Adam West, mano? É verdade, a dancinha dele ali é o quê? Dancinha. O cara era suspeito, mas era mais massa. Um dos Batmans mais massa é o dele. Eu estaria o cueco dele. Mas eu pergunto pra vocês, se vocês forem lá na estreia ver o filme do Batman lá, e tiver um bocado de menina gritando quando aparecer o Robert Pattinson, o que, é que vocês vão fazer? Que nem no Crepúsculo aí. Lá, né? Vai ser massa. Caras... Vai ser massa. A mulher melhor. Porque ali a gente foi assistir o Vingadores, né, Neto? Ali na estreia ali, do Vingadores, o Ultimato, né, ali. Aí só o que tinha era homem, mancha ali, mancha. Já bem sei, mano. Catinga, zona violenta, mano. Cheiro de cheetos ali, mano. E aí aumentaram ali o ar-condicionado, mano, pra espalhar mais ainda a catinga, mano. E é foda, mano. Que só dá aqueles caras feios que são uma porra, os caras tudo especialista. O cara assistindo um filme aqui é o cara de trás. Não, aconteceu isso por causa da quadrinho, não sei o quê. Aí as meninas, mano, pelo menos o cinema ali fica mais cheiroso e dá uma risadinha mais animada. Tem que ter, mano. Um perfuminho, né, e tal. É, mano. Pelo menos isso aí. Tava foda, mano, isso aí. Agora, uma pergunta, Bruno. Se fosse pra tu passar 2 horas sentada no cinema, mano, tu preferia estar sentado do lado do Samuel... E se a tua mulher não estiver ouvindo, né? Se ela estiver ouvindo, ela tá tudo ouvindo. Ou de uma menina bonita e tal, bem arrumada e fã do Pattinson. Opção número 2, opção número 2. É, o cara não pode falar porque o Bruno aí é do time do Manel, né? O bicho tem. Se você estiver sendo observado, Bruno, pisque os olhos 3 vezes. Pior que Big Brother. Mas ali, mancha, a galera que é nerd aí, mancha, ela tá muito chata, mancha, ali, mano. O cara aí, tipo Samuel, mano. Macho, nem saiu o filme, mancha. Ele tá dizendo que vai ser um lixo, mano. É, vai ser um lixo, Robert Pattinson lixo, não sei o quê. Aí eu fico pensando, fala, meu Deus. O cara ficou puto agora, né? Aí, mancha, o cara dizer assim, mano. Gabriel Souza tá dizendo aqui. Gabriel Souza tá dizendo aqui. Perto do Samuel é minha pomba. O Gabriel Souza falou por todos nós. Hashtag salvem o Bruno. Eita, ô putaria, macho assim, mano. O cara, macho, não saiu nem o filme, macho. E os caras já estão dizendo que vai ser um lixo, vai ser uma merda, vai ser uma bosta, não sei o quê. Acho como é que pode, mano, um negócio desse, mano. Nem saiu o filme, macho, ainda, mano. Aí os caras, mas é por causa do Robert Pattinson, por causa do Crepúsculo. Ora, porra, agora pronto. Pois é, mas fosse por isso, macho, o Ben Affleck nem ia fazer o Batman, não, porque ele fez o Demolidor Negador de Ouro. Ei, Bruno, aproximou um pouquinho mais o microfone, macho, tu afastou um pouco, tá bom? Não, eu ia só comentar também, mas que quando eu fui assistir o Aquaman, tava eu e a Carol lá no cinema, aí entrou um doidão do nosso lado, assim, e o cara passou o filme todo no celular, né? Aí ele falava inglês, mas eu não sei se ele falava só inglês ou ele tava fingindo que só falava inglês. Aí ele lá, toda hora assim, no chemistry, no chemistry. Aí dava uns gritos assim, porra é essa, mano? Dizendo que o Aquaman e a menina não tinha química no filme, né? O diabo é isso, mano. Aí ele dava um surto lá e tal e pegava o celular assim. Eu tava com medo desse bicho ser um homem-bomba. Homem-bomba, né? O cara mudando de lugar, né? É, o Sai foi de pé. Nessa hora eu preferi até o Samuel do lado dele, que é um doido desse aí. É, pesquisa aí no chat, mano. Vocês preferiam assistir o filme ao lado do Samuel ou do Homem-Bomba? Oxi, Maria. O Sledgehammer, enquanto a galera vai respondendo aí, ó. Sledgehammer, o Robert Pattinson é um ator foda. Mas, macho, o nego pega no pé do cara com essa porra de Crepúsculo, mano. Mas tu imagina o cara assim, mano, tipo Robert Pattinson. A gente tem outros caras aí que são galãs também, né, do cinema ali, o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt, né? E os caras se provaram ser uns um atorzão foda, né, mano? Leonardo DiCaprio ali é um dos atores favoritos ali que eu gosto de assistir os filmes dele ali e tal. Acho massa. Brad Pitt também, né? Um atorzão foda e tal. Mas isso é complicado por conta disso, mano. É, existe uma coisa dos fãs nesse sentido. Ah, o cara fez um filme mais voltado para adolescentes e tal. E não querem permitir que o cara faça um filme mais sério e tal. Uma coisa que envolva mais atuação. Mano. Tem que deixar, mano. Deixa o cara fazer, macho. O Gilberlan Santos. O Samuel ia mandar uma mensagem pra menina e ia levar um fora. Aí é putaria. Koala, homem bomba é meu minha porra. Igor Dreamer, Robert Pattinson fez um puta filme de terror, O Farol. Isso ninguém fala. É verdade, né? Foi até pro Oscar, né? O Farol é o que ele gravou com o William Dafoe. William Dafoe, foi? É. Aí, os dois atores. Olha aí, rapaz. Icaro Maicon, Joel, manda um salve pro meu amigo. O. Como é? Tim Rosco atrás. Aí dentro, aí dentro. Pedro Luna, Robert Pattinson não tem culpa pelos fãs de Crepúsculo. Mas isso aí é verdade, mano. Porque assim, mas tu imagina um cara que vai levando essa história do Pattinson ali pra outro ramo ali, né? Um cara que vai trabalhar na empresa. O cara começou trabalhando como pedreiro, né? O primeiro trabalho do cara foi de pedreiro. Aí o cara fez curso, né? O cara fez faculdade, se especializou. Aí agora o cara virou um engenheirozão. Em pedreiro, né? Aí o cara virou um engenheirozão. O cara vai entrar numa empresa, o cara olha assim o histórico do cara. Aí, não contrata esse bicho não, porque ele foi pedreiro lá no passado. É a mesma coisa do Robert Pattinson. Não contrata ele não, porque no passado ele fez Crepúsculo. Agora porra mesmo, bicho. Agora pronto, bicho. Agora nada pronto, a ver, né? Bicho. É, mano. Aí dentro. Cara, tem que contratar agora esse bicho tudinho. Gabriel Souza, vejam um Bom Comportamento também, filme do Pattinsonzão aí. Vamos dar uma assistida aí pra ver esse filme aí. Robert Danilo. Robert Danilo de novo, né? É, esse bicho também merecia um filme, mano. O nome dele é muito criativo. Né? O Robert Pattinson como ator já se redimiu do Crepúsculo faz tempo aí. A galera aí defendendo o Pattinsonzão aí, ó. Eu não concordo com isso, mano, porque a audiência do chat do Asila, mano, representa o povo, mano. O único filme que viram dele foi o Crepúsculo, mano, então... Igor Dream, agora pronto, bicho. Danilão, os caras me viciaram no Minha Pomba mesmo aí dentro. Mas não pra perder o costume e jogar o filme antes de assistir é Minha Pomba mesmo. Só o cara chegando amanhã no trabalho, né? Os caras, bom dia, o cara é Minha Pomba. Mas ali o. Eu acho que o filmezão ali do Robert Pattinson vai ser massa, mano. A galera aí só tá com um negócio de injeção de saco pra cima do bicho, mano. Os nerdzão aí chato que são uma porra, mano. Fico só enchendo o saco ali do cara, mano. Ah, é isso aí. Vamos mandando os salves aí, né? O Bruno aí quer fazer o marketing aí do seu podcast aí, da DC aí. Porque o Bruno é o especialista da DCzão aí. Bruno, mano, é o especialista de hoje. Tem que eu só queria fazer uma denúncia, porque não tem nenhum pôster da DC agora atrás dele aí, ó. Tô a parede de zona branca aí. Puta, mas tá aqui, a camisa do Batman. É. Pior, mas que eu ia até terceirizar o Joel pra ver se acertava o nome do podcast dessa vez, mas. Mas quem quiser dar um escutado lá, tá em pausa aí, mas é o setor 2814 aí. Até o Neto falou assim: não, mas vocês deviam mudar o nome aí pra ser um nome mais conhecido, né, e tal. Mas justamente isso, o desafio é tentar fazer o pessoal aprender um termo novo, né? Vamos ver se aprende. Mas se não aprender, aí vai pesquisar no Google. Você pode correr. É só tu comprar mas um domínio, aí... mano, um domínio mais fácil, mano, e linkar, redirecionar o site, mano. Bota aí, assim, sei lá. Pronto, mano. Bota assim, podcast dos, sei lá. Aí redireciona aí pro site. Puta merda, pronto, mano. Resolveu o problema agora. Vou comprar um bocado de domínio aí. A redirecionar. Mas quem quiser escutar, tamo lá. Sledgehammer tá dizendo aqui, ó, 2814 é o setor do Hal Jordanzão do mal. Os caras aí todos especializados, né? Agora em DC aí. Só é, tem os especialistas. Os caras tudo. Inclusive, mas o próprio Bruno aí, mas ele participou da feitura, né? Fazeção, né? Sei lá o que é. Como era. De um livro aí do Batman, foi não, Bruno aí? Participou aí do... Por isso foi, que o cara é autoridade ali no Batman. Teve uma... A gente fez um podcast lá contando quantos Batmans... Quantas versões diferentes tinha, né? Quanto... Aí... É, mas só uma curiosidade, mano. Quantas versões do Batman tem ali no... Ao todo? Olha, no podcast deu mais de 220, mais ou menos. Maria, mano. Ah, oh, meu Deus, Deus do céu, mano. Eu jurando que ia ser assim, ah, uns 80, assim, ah, vai ser fácil. Aí cada vez que eu saía na calçada era outro Batman que eu achava na... Já é isso, não acaba não, mano. Os caras contabilizando o Batman daquela cartela de boneco do camelô, né? Praticamente isso. No 99, pronto, outro Batman. Aí no livro, mas tem mais ou menos uns 270 a 300, assim, mais ou menos. É que ficou de fora as versões de desenho, filme, só foi em quadrinho mesmo, né? Mas se for contar tudo, mano, dá mais de 300, mano. Ixi Maria, mano, tu é doido. Eu fui inventar assim, eu vou fazer quantos Lanterna Verde tem? Eu fui só ver ele, não, desisti, já tá mais de 10 mil. Eu vou lascar. Ixi Maria, mano. Fala, minha Nossa Senhora. Égua. É, mas o cara que trabalha no censo da DC tá lascado, né? O Guilherme Bermeu aí dentro, 200 Batman, foi doutor. 200 Batman é minha pomba, o cara. E o pior, mas que muita gente não sabe, não tem aquele meme do Batman dando tapa no Robin, que é bem conhecido, né? Sim, ele ali é um Batman diferente. Ele é um Batman que ficou puto com o Superman. O Superman falou mal de mim, não sei o que. Aí pronto, ele é uma loucura medonha. Esse aí é o Batman do Casos de Família, né? É o Batman doideira. Aí ele bateu no Robin justamente assim. O Robin foi defender o Superman. Não, esse baitola, não sei o que. Aí pá, defende ele, não. É, mas inclusive o Bruno tem que voltar, mano, pra gravar um podcast, mano. É, 30 dias em que o Batman ficou muito puto, mano. O cara selecionar os dias que o Batman ficou mais louco, tipo, pensei que ele bateu no Robin. Melhores momentos, né, do Batman loucão ali. É, mano. Dias de fúria. O Gabriel Souza tem mais Batman do que o Manel tomou cano na vida. O João Martins, especialista é minha pumba. O Helder Bruno é um Batman diferenciado, aquele do meme ali. João Martinho, quebre as pernas dele. O Ícaro Maicon manda um abraço pro Terpego. Como é, mano? Como é, mano? Manda um abraço pro Terpego. Como é? Aí dentro, velho. O moderador bloqueou porque foi muito pesado aí. O Koala aqui levantou uma questão boa aqui, mano. O Batman da Feira da Fruta tá contabilizado aí nessa conta aí, mano. Não tá porque é seriado. Não, vixe, não chegou, mano, a ser contabilizado. É isso, mas deveria, mano, ser uma menção rosa aí. Ô, putaria. Inclusive, vamos embora, né? Simbora, já deu o horário aqui. Deu a hora aí e tal. Deixa aí os likes, os superchats, né? A gente ainda tá recebendo, exatamente, também. Joel, manda um abraço. Ícaro Maicon, manda um abraço por Te Pego Atrás aí dentro. O bicho reformulou a piada, meu. O bicho foi lá, apagou. Só é, pra reformular, pra o nível de qualidade do programa, né, mano? O cara fez um comentário, ninguém entendeu, aí o cara teve que refazer, mano. Refazer a piada, né? O remake da piada, né, do cara. Gilberto. Agora uma Santos. Dúvida boa. Tem mais Batman ou essas piadas aí de duplo sentido aí, né? Ele tá pau a pau. Israel Soares de Oliveira, manda um abraço pro meu primo. Te empurro o pinto aí dentro. Aí dentro, os caras já tá refrescando aí, mas. É o Derbrun, não censure o Mané. Aí dentro. Koala, pelo menos deixaram 1.000 ienes, mas... É isso aí, né, mano? Vamos embora aí, né, e tal. Ah, tão frescando aí direto, né? Inclusive, live toda terça e toda sexta, né? Não esqueçam disso daí, né? Inclusive, bota, se inscreve aí no canal. Já tem aí embaixo aí os links aí de todas as redes sociais aí na descrição aí embaixo, aí tem tudo coisa aí embaixo. Importante também, espalha com os amigos, né, divulga aí nos grupos de WhatsApp, manda os links aí pra todo mundo e chama o pessoal pra participar também, né. Gabriel Souza, mais superchats pra live durar 4 horas, é isso aí, mas se tiver mais superchat, o cara vai, né, até as 4 horas, né. Snyder Cut, né. Quando vai ter o Snyder Cut da live aí. Quando tiver mais superchats, né? Aí a gente faz aí a live do Snyder Cut da live do Azir. Né? Até lá não vai ter essa porra não, né? Não vai ter essa porra ainda. O cara tá puto, embora, né? O cara tá igual o Batman do Robin ali, né? O cara é todo puto. O cara dando um tapa na cara dos outros, né? Pá. Bora, menino, bora. Simbora, simbora. Até a próxima live, olá, galera. Um abraço e falou. Valeu. Hasta la vista, baby.